Fecheiro 44, último fecheiro. Ao descer rapidamente a escada, Kostia conheceu uma sensação de bem-aventurança. Parecia-lhe que estava a cair. O mundo material desfazia-se diante dele. Tudo se tornava etéreo. Seguiu pelas ruas com passos ligeiros de corredor. Mas na sua cabeça a inquietude desencadeava uma espécie de trovão. Fui eu quem? Eu. Já corria ao aproximar-se da casa onde Maria dormia, como correra naquela noite de um outro tempo, naquela noite boreal, depois da detonação súbita, no extremo do seu punho, de uma flor negra rodeada de chamas, à medida que os apitos dos agentes da milícia se faziam ouvir. A escada negra do segundo andar também lhe pareceu imaterial. O apartamento comunal, número 12, albergava 3 famílias e 3 casais em 7 quartos. Uma lâmpada de 25 velas ardia no corredor, praticamente colada ao teto, para que não fosse fácil de desenroscar. As paredes estavam cobertas de fuligem. Uma máquina de costura presa com uma corrente e cadeado a um grande baú refletia-se no espelho rachado do bengaleiro. Roncos irregulares enchiam a penumbra com uma vibração animal. A porta da casa de banho entreabriu-se e uma silhueta magra e masculina, em pijama, ficou a pairar ao fundo do corredor e, de repente, tropeçou ruidosamente em algo de metálico. O homem embriagado foi contra a parede oposta e bateu numa porta. Vozes iradas trespassaram a escuridão. Uma delas baixa, com um xiu sonolento. A outra veemente, injuriosa, bandido de um raio. Kostia dirigiu-se ao bêbado e agarrou pela gola de pijama. Pouco barulho, cidadão. A minha mulher está a dormir aqui ao lado. Onde fica o teu quarto? É o número 4, respondeu o bêbado. Quem é você? Ninguém. Cuidado, não tropeces, não faças barulho, senão parto-te amistosamente a cara. Que simpático. Vai um copo? Kostia empurrou a porta do número 4 com o cotovelo e atirou o bêbado lá para dentro, onde a criatura se deixou cair entre cadeiras reviradas. Um objeto de vidro rolou pelo soalho, antes de se quebrar com um tilintar cristalino. Às apalpadelas, Kostia encontrou a porta do número 7, pouco mais do que um armário triangular com um teto baixo e inclinado, no qual se abria uma claraboia. No extremo de um fio comprido, a lâmpada elétrica jazia no chão entre uma pilha de livros e uma bacia de esmalte, na qual estava de molho uma peça de roupa interior cor-de-rosa. A única mobília era uma cadeira com o assento partido e uma estreita cama de ferro, onde Maria estava a dormir deitada de costas, com a testa erguida e um sorriso vago. Kostia ficou a olhar para ela. Tinha as faces rosadas e quentes, narinas largas, sobrancelhas semelhantes a 2 asas delgadas, pestanas adoráveis. As cobertas revelavam um ombro e um seio nus. Uma trança de um negro acobreado repousava sobre a pele ambarina do seio que Kostia beijou. Maria abriu os olhos. Tu? Ele ajoelhou-se ao lado da cama e agarrou-lhe nas mãos. Maria, acorda. Maria, olha para mim. Maria, pensa em mim. Os lábios dela não se moveram, mas todo o seu corpo sorriu. Estou a pensar em ti, Kostia. Maria, diz-me. Se eu tivesse matado um homem há séculos, há dias ou há meses, numa noite de neve simplesmente inacreditável, sem o conhecer, sem pensar em matá-lo, sem sequer querer matá-lo, ainda que o tivesse feito voluntariamente, com os olhos bem abertos, a mão firme, porque ele praticava o mal em nome de ideias justas, porque eu estava repleto do sofrimento dos outros, porque sem o saber me tinha tornado juiz, no espaço de poucos segundos. Eu, no lugar de muitos outros, eu, um desconhecido para tantos desconhecidos sem nome, Para todos aqueles que não têm nome, nem vontade, nem sorte, nem este farrapo de consciência que eu tenho, Maria, o que é que tu me dirias? Eu diria, Kostia, que tens de dominar esses nervos, saber exatamente o que andas a fazer e que não me acordes para me contar os teus pesadelos. Beija-me. Ele insistiu num tom suplicante. Mas se fosse verdade, Maria? Ela olhou atentamente. O carrilhão do Kremlin fez soar a hora. As primeiras notas da Internacional, leves e solenes, pairaram por um instante sobre a cidade adormecida. Kostia, já vi a minha dose de camponeses mortos na estrada. Sei o que é lutar duramente. Sei quanto mal é feito involuntariamente. Mesmo assim, vamos em frente, não vamos? Existe em ti uma força grande e pura. Não te atormentes. Com as mãos mergulhadas nos cabelos dele, puxou energicamente para si aquela cabeça vigorosa e angustiada. O camarada Fleischmann passou o dia dedicado à classificação definitiva dos dossiês do caso Tuleyev. Tratava-se de milhares de páginas reunidas em vários volumes. A vida humana surgia ali refletida do mesmo modo que a fauna e a flora terrestre podem ser encontradas, em formas ténues e monstruosas, numa gota de água estagnada, observada ao microscópio. Certos documentos tinham de ir para os arquivos do partido. Outros iriam completar os dossiês da segurança, do CC, do Secretariado-Geral, do Serviço Secreto de Estrangeiros. Alguns tinham de ser queimados, na presença de um representante do CC e do camarada Gordeev, alto comissário adjunto da segurança. Fleischmann trancou-se sozinho com aquela papelada numerada, da qual se desprendia um odor de morte. O memorando do Serviço de Operações Especiais, relativo à execução dos três condenados, levado a cabo pelos homens de confiança do destacamento de elite, apenas contava com um pormenor exato, a hora da mesma. 0 horas e 1 minuto, 0 horas e 15 minutos, 0 horas e 18 minutos. O grande caso ficara concluído no momento zero da noite. Entre os documentos insignificantes anexados ao dossiê Tuleyev, desde o fim da respectiva instrução, relatórios sobre conversas em lugares públicos, no decurso das quais o nome Tuleyev teria sido referido, denúncias respeitantes ao homicídio de um certo engenheiro Butaev, do Serviço das Águas de Krasnoyarsk, comunicações da milícia criminal sobre o assassínio de um tal Mutayev em Leninaka e outros documentos que as cheias, o vento, a estupidez e o capricho medíocre da lei das quantidades pareciam ter reunido. Fleischmann encontrou um envelope cinzento com o carimbo da estação de Moscovo Yaroslav, singelamente endereçado ao cidadão juiz de instrução encarregado do caso Tuleyev. Uma nota anexa indicava: enviado à camarada Tsvereva. Outro ainda acrescentava: Tsvereva, sujeita à detenção estrita, até novas ordens. Enviar ao camarada Popov. Nesta fase, a perfeição administrativa teria exigido uma terceira nota quanto ao destino suspenso do camarada Popov. Alguma criatura prudente contentara-se em escrever num envelope com tinta vermelha: classificação geral. Isto é comigo, pensou Fleischmann, com um certo autodesprezo. Abriu o envelope com indiferença. Encontrou uma carta manuscrita, sem assinatura, redigida em 2 páginas de caderno escolar. Cidadão, escrevo-lhe por dever de consciência e por respeito à verdade. Bem, mais um que denuncia o próximo, ou que se entrega com prazer ao seu pequeno delírio pateta. Fleischmann saltou o meio da epístola e avançou para a conclusão, não sem observar que a caligrafia era firme e jovem, como a de um camponês instruído, desprovida de estilo e quase sem pontuação. O tom era direto, e o alto funcionário da segurança deu por si a ler atentamente. Não assino o meu nome, tendo homens inocentes, inexplicavelmente pago por mim, não me é possível reparar mais nada. Acredito que se eu tivesse sabido a tempo deste erro judiciário, ter-lhe-ia entregado a minha cabeça inocente e culpada. Pertenço de corpo e alma ao nosso grande país, ao nosso magnífico futuro socialista. Se cometi um crime praticamente sem o pensar, do qual não posso ter a certeza absoluta, uma vez que vivemos numa era em que o assassínio do homem pelo homem é coisa costumeira e, sem dúvida, uma necessidade da dialética histórica e, sem dúvida, o poder dos trabalhadores que derrama tanto sangue, derrama-o para bem dos homens. E eu não fui mais do que um instrumento menor e parcialmente consciente desta necessidade histórica. Se induzi em erro juízes mais instruídos e mais conscientes do que eu, e que cometeram um crime maior ao acreditar também eles que serviam a justiça, não me resta agora senão viver e trabalhar livremente, com todas as minhas forças, em prol da grandeza da nossa pátria soviética. Fleischmann recomeçou a leitura da carta a meio. Sozinho, ignorado pelo mundo, ignorando eu próprio, no instante precedente, o que ia fazer, disparei contra o camarada Tlaev, que eu detestava, sem sequer o conhecer, desde a purga das escolas superiores. Garanto-lhe que ele tinha feito um mal incomensurável à nossa juventude sincera, que nos tinha mentido sem cessar, que ele ultrajara vilmente aquilo que nós temos de melhor, a nossa fé no partido, que ele nos tinha deixado à beira do desespero. Fleischmann debruçou-se sobre aquela carta e a sua testa cobriu-se de suor. E a sua visão enevoou-se, e o seu queixo duplo descaiu. Um jogar de desgraça devastou aquela cara gorda. As inúmeras folhas do dossiê pairaram diante dele numa névoa asfixiante. Murmurou: "Eu bem que sabia." Irritado ao dar por si a resistir a uma idiota vontade de chorar ou de fugir para qualquer lugar, imediatamente, definitivamente. Mas já nada era possível. Deixou-se tombar sobre a carta, cujas palavras gritavam de verdadeiras. Ouviu-se um raspar semelhante ao de um rato na porta, e do outro lado a empregada perguntou: "Quer um chá, camarada-chefe?" "Sim, sim, Lisa, chá forte." Ele deu alguns passos no gabinete. Releu a carta não assinada, agora em pé, para melhor a enfrentar. Era impossível mostrá-la a quem quer que fosse. Entreabriu a porta para agarrar no tabuleiro, no qual estavam dois copos de chá. E para consigo, dirigiu-se ao desconhecido que quase podia entrever por trás daquelas duas folhas de papel escolar. "Pois bem, meu jovem, pois bem. A tua carta não está nada mal. Não sou eu quem te vai mandar procurar. Nós, os velhos, sabes, não precisamos da tua força errática, embriagada consigo mesma, para sermos condenados. Isto ultrapassa-nos a todos, arrasta-nos a todos." Acendeu a vela que usava para derreter o lacre dos selos. Estrias vermelhas, semelhantes a sangue coagulado, tinham-se incrustado na estearina. Fleischmann queimou a carta sobre a chama daquela vela, com manchas sanguíneas. Juntou as cinzas no cinzeiro. Esmagou-as com o polegar. Bebeu os seus dois copos de chá e sentiu-se melhor. Disse a meia voz, com tanto de alívio como de um triste sarcasmo: "O caso Tulaev já não existe." Decidiu acelerar o resto do processo de classificação para se poder escapar mais depressa. Os cadernos escritos por Kirill Rublev na sua cela destacaram-se de um maço de cartas retidas para o inquérito. As de Dora Rublev, datadas de uma aldeia no Cazaquistão. Aquelas páginas, vindas do fundo da solidão e da angústia, apenas para serem lidas pela camarada Svereva, deixaram-no furioso. Aquela besta, se eu lhe puder deitar a mão, ainda há de ter a sua dose de estepes, de neve e de areia. Fleischmann folheou os cadernos. A caligrafia mostrava-se regular em toda a sua extensão. A forma de escrever certas letras revelava preocupações artísticas, distantes, há muito esquecidas. A retidão das linhas relembrava o homem, o porte dos seus ombros, enquanto falava. O rosto longo e ossudo com testa de ideólogo. A forma peculiar, como ele fitava alguém, com um sorriso que apenas existia nos seus olhos, quase imperceptível, quando o seu discurso traçava um raciocínio rigoroso, mas subtil, como um arabesco metálico. Morremos todos, sem saber por que motivo matámos tantos homens nos quais residia a nossa mais nobre força. Fleischmann deu-se conta de que estava a pensar como Kirill Rublev escrevera alguns dias ou algumas horas antes de desaparecer. Os cadernos prenderam-lhe o interesse. Percorreu as deduções económicas baseadas no decréscimo da taxa de lucro devido ao crescimento contínuo do capital constante. Origem do marasmo do capitalismo? No aumento da produção de energia elétrica no mundo, na evolução da siderurgia, na crise do ouro, nas modificações de caráter, de funções, de interesses, de estrutura das classes sociais e, em especial, da classe operária. Por várias vezes, Fleischmann murmurou, certo, certíssimo, discutível, mas a rever, verdadeiro no seu todo, ou enquanto tendência. Tomou nota de alguns dados, para depois os verificar em obras específicas. Seguiam-se páginas com opiniões entusiásticas, mas também severas sobre Trotsky. Kirill Rublev louvava-lhe a intuição revolucionária, a noção da realidade russa, a noção de vitória, a intrepidez fundamentada. Condenava o orgulho de grande personagem histórica, a superioridade demasiado consciente de si própria, a incapacidade de se fazer seguir pelos medíocres, a tática ofensiva nos piores momentos da derrota, a superior álgebra revolucionária, constantemente oferecida aos porcos, quando apenas os porcos ocupam a boca de cena. Evidentemente, evidentemente, murmurou Fleischmann, sem tentar vencer o seu mal-estar. Rublev estaria assim tão seguro de que ia ser fuzilado para se atrever a escrever desta maneira? O tom da escrita mudou, mas a mesma convicção interior concedia-lhe um distanciamento ainda mais marcado. Fomos uma proeza humana excepcional e é por isso que estamos a afundar-nos. Para formar a nossa geração foi necessário um meio século único de história. Do mesmo modo que um cérebro criativo constitui uma proeza biológica e social única, graças a interferências inumeráveis, a formação dos nossos alguns milhares de cérebros encontra a sua explicação em interferências que também elas foram únicas. O capitalismo no seu apogeu, enriquecido por todos os poderes da civilização industrial, implantou-se num grande país rural, com uma cultura antiga, à medida que um despotismo senil se encaminhava ano após ano para o seu fim. Nem as castas antigas, nem as novas classes poderiam ser fortes, uma vez que nem umas nem outras se sentiam seguras quanto ao futuro. Conseguimos crescer imersos em lutas, escapando a dois cativeiros profundos, o da velha Santa Rússia e o do Ocidente burguês, enquanto pedíamos emprestado a esses dois mundos aquilo que eles tinham de mais vivo, o espírito de investigação, a audácia transformadora, a fé no progresso do século XIX ocidental, a noção imediata da verdade e da ação de um povo camponês e o seu espírito de revolta formado por séculos de despotismo. Nunca soubemos o que era a estabilidade do mundo social. Nunca acreditámos na riqueza. Não fomos as marionetas do individualismo burguês, dedicadas à luta pelo dinheiro. Interrogámos-nos incessantemente sobre o sentido da vida e trabalhámos para transformar o mundo. Tínhamos adquirido um nível de lucidez e de desinteresse que se tornava inquietante, tanto para os novos como para os antigos interesses. Era-nos impossível adaptarmos-nos a uma fase de reação. E como estávamos no poder, rodeados por uma lenda genuína, nascida das nossas façanhas, tornámo-nos tão perigosos que se tornou necessário que fôssemos destruídos, para lá dos limites da física, rodeando para tal os nossos cadáveres com uma lenda de traição. O peso do mundo assenta sobre nós. Somos esmagados por ele. Todos os que não desejam a dinâmica, nem a inquietude na revolução concluída, esmagam-nos. E algures, atrás deles, têm todos aqueles a quem o medo da revolução deixa cegos e diminuídos. Rublev considerava que a crueldade implacável da nossa era é explicada pela sua sensação de insegurança, medo do futuro. O que vai acontecer na história próxima apenas será comparável às grandes catástrofes geológicas que alteram aspectos inteiros do planeta. Neste universo em transformação violenta, só nós tivemos a coragem de ver claro. Era mais uma questão de coragem do que de inteligência. Vimos que, para salvar o homem, era necessária uma atitude cirúrgica. Para o mundo exterior, tão sedento de estabilidade, que chegava ao ponto de fechar obstinadamente os olhos a um horizonte cada vez mais sombrio, assumimos o aspecto de intoleráveis profetas malignos dos cataclismos sociais. Para os que se encontravam confortavelmente instalados na nossa própria revolução, representávamos a aventura e o risco. Ninguém percebeu, nem de um lado nem do outro, que a pior das aventuras, a aventura sem esperança, se encontra na busca da imobilidade num tempo em que os continentes se fendem e partem à deriva. Seria tão bom dizer que a criação está terminada. Repousemos. O amanhã está garantido. Ergueu-se contra nós uma cólera imensa de reprovação e de incompreensão. Mas que espécie de conspiradores desvairados fomos nós? Exigíamos a coragem de prosseguir as façanhas, mas o povo só queria segurança, descanso, esquecer o esforço e o sangue, em vésperas de uma chuva de sangue. Num aspecto faltou-nos a clarividência e a audácia. Não soubemos discernir qual era o mal, para o qual durante algum tempo não houve remédio. Qual era o mal que minava o nosso país? Nós próprios estigmatizámos como traidores e homens de pouca fé aqueles que entre nós nos apontavam esse mesmo mal, porque também nós amávamos cegamente a nossa obra. Rublev refutava o fuzilado Nikolai Ivanovich Bukharin, que no processo de março de 1938 exclamara: encontrávamo-nos perante um abismo negro, no que agora não era mais do que um diálogo entre mortos. Rublev escrevia: com o nosso desaparecimento, não redigimos o balanço de um desastre, antes atestamos a extensão de uma vitória que contou demasiado com o futuro e que exigiu demasiado aos homens. Não vivemos à beira de um abismo negro, como dizia Nikolai Ivanovich, uma vez que ele sofria de acessos de depressão nervosa. Encontramos-nos, sim, no limiar de um novo ciclo de furacões. E é isto que obscurece as consciências. A bússola enlouquece com a aproximação das tempestades magnéticas. Somos terrivelmente perturbadores, porque em breve... poderemos voltar a ser terrivelmente poderosos. Pensavas bem, Rublev, disse Fleischmann, sentindo uma espécie de orgulho. Fechou o caderno com cuidado. Era como se fechasse os olhos do morto. Aqueceu o lacre e deixou que as grandes gotas caíssem lentamente, como sangue escaldante, sobre o envelope que encerrava aquelas páginas. Aplicou o grande selo dos arquivos do comissariado do interior. O emblema proletário ficou nitidamente gravado. Por volta das 5 horas, o camarada Fleischmann fez-se conduzir ao estádio onde decorria o festival de atletismo. Sentou-se na tribuna oficial, entre os uniformes cobertos de insígnias da hierarquia. Ostentava no lado direito do peito as 2 medalhas esmaltadas da Ordem de Lenin e da Ordem da Bandeira Vermelha. O kepi alto, de copa chata, aumentava-lhe uma cabeça já de si grande, que com os anos se tornara bastante parecida com a de um enorme sapo. Ele sentia-se vazio, anónimo, importante. Um general, igual a qualquer outro general de qualquer outro exército, tocado pelo início da velhice, com a pele baça, a alma consumida pelas preocupações administrativas. Batalhões de atletas, as raparigas de seios empinados à frente dos rapazes, iam desfilando, nucas direitas, rostos voltados para as tribunas, sem reconhecer ninguém, uma vez que o chefe, cuja efígie colossal dominava todo o estádio, não tinha comparecido, mas sorrindo aos uniformes com uma alegria confiante. Os seus passos produziam o som leve e ritmado de uma queda de granizo. Passaram tanques cobertos de ramagens e de flores. Emergindo das torres de tiro, os artilheiros, com os seus capacetes de couro negro, agitavam ramos de flores amarrados com fitas vermelhas, grandiosas e douradas pelo poente. Altas vagas de nuvens espalhavam-se pelo céu. Paris, Pré-Saint-Gervais, Hagen, Marselha, Ciudad Trujillo, República Dominicana, México. 1940 a 1942. Enfim, terminou a leitura da obra O Caso do Camarada Tulaev, de Victor Serge. Gravação realizada no mês de julho de 2017. Biblioteca Municipal de Coimbra, telefone 239-702630. E-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Dados bibliográficos. Título: O Caso do Camarada Tulaev. Autor: Victor Serge. Traduzido do original francês L'Affaire Tulaev por Francisco Silva Pereira. Revisto por Hélder Guéguès. Editor responsável: Hugo Xavier. Todos os direitos para a língua portuguesa reservados para esta edição por E. Primatur, Letras Errantes Limitada. E. Primatur é uma chancela editorial de Letras Errantes, limitada. Rua Oceano Atlântico 5, Silveira. Primeira edição, junho de 2016. Depósito legal 412000/16. ISBN 978-989-99542-50.